repente a gente tem que dar um encorpado, né? Entendeu? E Prepara a aí você consegue mais ponta. então informação, mais informação. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Eu até falei que eu não quero aparecer. Ah, agora sim! Ah, mas é uma felicidade nessa vida. A primeira semana do futebol começou. Eu sou uma pessoa feliz. Vocês são pessoas felizes? Rapaz, não dá nem pra descrever, viu? É muita emoção. Ué, mas foi muito jogo ontem, cara. Eu não consegui ver metade do que eu queria ver. Senhora antes. É, eu tive que. Meu Tain não produziu porra nenhuma. Quem não produziu? Meu Tain. Eu não falei pra você? Todos os meus previsions foram certos. Perfeitos. 100% preciso. É, o Kobe Flynn tava complicado no meu. Eu sofri muito vendo o Willis Need no banco. Isso foi uma coisa que me complicou muito a cabeça. Meu, pelo menos os olhos. Bom, enfim, foi uma semana emocionante. Eu acho assim, faltou só o jogo do nosso time, né, Padock? Que também vai ser um determinante pra mim, porque eu vou ter que torcer a favor porque é o meu time e contra porque a Renata tem o running back e o quarterback do meu time. Então. Eu vou torcer pra cada um deles fazer tipo, sei lá. 20 pontos cada um. Eles não podem fazer 42 somados, eles têm que fazer menos do que 42. 20 pontos cada um. É, aí tudo bem, e que já é um bom jogo pros dois, então assim. Eles só não podem explodir, cara. O DeAndre Williams só pode fazer uns 30 pontos que eu. E eu tô muito mais no jogo do que eu esperava, cara. 100 pontos, velho. Ué? Falei, 100 pontos, tá bom? Né? Opa! Eu não esperava, não, cara. Fiquei muito feliz sem o Le'Veon Bell ainda, o David Johnson correu bem. Vamos começar a fazer o review? O preview, aliás? Não, review. É, o review. Partiu? Partiu. Vamos falar dos jogos que estão terminados? Vamos falar dos jogos que estão terminados. Que na verdade a gente tem um só que terminou de fato, né? Que é o da Laís com o Rê. Mas o do Bruno também, assim, né? Alguém aqui acredita que o Todd Gurley e a defesa do Rams vão somar mais do que 60 pontos? Eu. Eu não. Não, e ele ainda tem o Jordan Reed, né? Eu sou um believer. Bom, a Laís ganhou o do Renatinho, numa, teoricamente é oficial, né? Vamos esperar pra ver se ele não vai chamar os amigos dele lá de cima. É, ano passado, mas, quem se lembra, né? É, pois é. Ele tem essa. Ele tem contato. Esse contato, é. Mas, cara, o jogo foi uma coisa complicadíssima. O jogo ficou inteiro próximo, vocês viram? Vocês prestaram atenção? Eu tava acompanhando. Ele chegou até a última jogada do Marvin Jones, que ele ganhou acho que 20 jardas na última, 21, 22. O jogo tava 99.08 pra Laís, a 99.06 pro Renatinho. Com o Dallas atacando e o Renatinho tendo o kicker do Dallas e o Dez Bryant. Então quer dizer, se o Dallas fizesse qualquer coisa com qualquer um dos dois, ele passava. A Laís resolveu ir arrumar a casa porque ela tava muito nervosa pra assistir o jogo. Bom, toda semana já tem faxina grátis. Foi assim, ela parou, depois que terminou, ela parou e ela falou assim: eu vou tomar um banho porque meu coração tá disparado e eu vou morrer. Foi muito bom. Eu entrei na sensação dela porque eu tava um pouco assim com o Dedé. O seu agora deu uma descambada, né? Eu acho difícil que ele consiga recuperar com o Carlos Hyde. É que o Stanford acordou, né, no final do jogo, mas... É, olha só, meu... O que o Drew Brees fez também, hein? Aliás, isso é uma nota que eu quero colocar. Os quarterbacks em geral... Meu Jesus. Meu Jesus, cara. Vocês viram as pontuações? Todos eles, cara. A quantidade de quarterbacks que fizeram mais de 20 pontos é enorme. Pois é. Enorme, enorme. É muito. Nossa, achei inacreditável. Eu fui com a minha estratégia esse ano foi pegar quarterback no final, né? Pois é. Eu tô me arrependendo depois dessa semana, mas não, relaxa. As tá se arrependendo? Por quê? Não, não, cara. Andrew Luck fez 35 pontos, meu amigo. Ah, mas isso não quer dizer que é porque o pessoal pegou os primeiros, né? Porque assim, dos primeiros que saíram, Andrew Luck e o Drew Brees, beleza. Daí o Alex Smith, beleza, foi draftado nos primeiros rounds, não, né? O Matthew Stafford, não. Também não. James Winston, também não. Matt Ryan, também não. O Aaron Rodgers foi. O Derek Carr não, o Cam Newton foi. Então assim, se você pensar em todos os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o Carson Wentz fecha com 19.22, mas os 9 melhores fizeram mais de 20. E dos 9 melhores, só 4 foram draftados no, nos rounds cedos. Então, e o Russell Wilson, assim, agora breaking news, né? Ele parece que talvez não jogue semana que vem. Porque teve uma sprained ankle. Então não sei se vai jogar ou não vai. E ele pontuou 11. Então assim, você tá falando aí do quê? De uma gama absurda de quarterbacks que foi draftado lá atrás e que fez, meu, bastante ponto. É bastante. Verdade. E hoje ainda tem Kirk Cousins. Hoje ainda tem Big Ben. Big Ben. Pois é. Hoje ainda tem... Qual que é o do Los Angeles? Os dois consumam. Los Angeles, Case Keenum. E o Blaine Gabbert, do 49ers. Potente Case Keenum e Blaine Gabbert. Vai ser, ó, mas assim, mordi minha língua, hein? Mordi minha língua porque eu tô tirando sarro do ataque deles, mas vocês viram o Aaron Foster, né? Putz, cara, mas era Foster, tipo assim... Foster? Eu não vi. O Foster correu pra 38 jardas, com poucas carries, e 62 jardas recebidas, cara. Ele parecia o Aaron Foster. Pontuou, ele pontuou 10 ele pontos. Ele parece o Aaron Foster, cara. O problema dele é que pareceu com o Aaron Foster. Não, ano passado. Não, ano passado ele tava com 2 jardas pro carry, cara. Ano passado ele não parecia o Aaron Foster, não. Mas ele vai se machucar, cara. Que adianta. Não sei, mas tava funcionando. Eu falei que o Dolphins era Fantasy Graveyard e os caras estão pontuando, meu. Os caras fizeram ponto, não foram uma porcaria, não. Foi então, bem... uma perguntinha pra vocês aí. Agora que o Keenan Allen se machucou... Ah, eu tô muito feliz com isso, velho. Mas eu vibrei tanto com isso, velho. Coitada da Camila, meu. A gente tem o Travis Benjamin, né, cara? Mas não é o mesmo estilo de jogador, cara. O Keenan Allen é o possession guy, o move the chains guy. Ele é o Jordy Nelson do ataque. Você não pode, não funciona o ataque só com o Travis Benjamin. O Travis Benjamin tava fazendo no lugar de Josh Gordon lá no Cleveland ano passado. Target, ele é extremamente rápido. Pô, não sei. Eu acho que ele sai do slot e vira o cara da vertical. Porque, tipo assim, essa é uma boa dica pros waivers, né, cara? Em algumas ligas aí, o cara que vai substituir o Keenan deve estar livre, entendeu? Então... Mas não deve ser o Travis Benjamin. O Travis Benjamin é o outside guy, não deve ser ele, cara. Deve ser aquele Ingram, eu não lembro agora o nome dele, acho que é alguma coisa Ingram. Foi ele que foi o ano passado que entrou no lugar do... Não, Ingram é o linebacker. Puta, qual que é o nome dele? Enfim, é o... tem um cara que é o possession... Porque é estilo de wide receiver diferente. Eu acho muito difícil que... Assim, olha, eu vou dizer o seguinte, cara. O waiver target, o Will Fuller. Assim, honestamente, o Will Fuller. O jogo que ele teve com o Brock Osweiler, assim... Eu fiquei chocado, cara. Eu fiquei chocado o que esse bicho faz. Victor Cruz existe de novo. É, só serve pra aquilo, né? Wide receiver é uma posição longa. Isso toda quinta-feira, cara. Hã? Em vez de gravar na segunda, a gente tem que gravar na quinta, então. Por quê? Pra gente começar a dar spoiler do que a gente vai pegar. Cara, nós estamos fazendo aqui um serviço para a sociedade, meu amigo. Então, mas as quintas, depois que passa, né? Depois que passa a waiver, e aí, beleza, então eu vou pegar o waiver que passou hoje de manhã. Não, não faz sentido. Ela reseta no manhã de novo. Gente. Não, mas acho que talvez, a questão seja, enquanto a gente não tiver patrocínio, não tiver fazendo pra todo mundo, não tiver no iTunes, não tiver com mais de 8 milhões de seguidores no Twitter, aí a gente pode, de repente, soltar na quarta, né? Não precisa soltar agora. Ô, mancha, te cuida que eu tô chegando. Porra, imagina, hein? Você convidou lá pra ESPN lá pra comentar o... A merda, você não me viu ainda, fi. Quero comentar isso. Junto eu e Romulo Mendonça transmitindo um jogo. Porra, tem um moleque lá naquele... Não é? Esporte interativo, que o bicho, velho, é um retardado, velho. Ele só fica copiando os outros, tá ligado? E tá lá, velho. É um retardado? Jogos. Eu acho, velho. É porque tem aquela cota, né, de 5% de deficiente. Ah, deve ser, né? Velho, ele anota, assim, tipo, as tiradinhas dos outros lá, cara, e fica repetindo. Caraca, velho. Inventa sua própria, diria, né? Como diria Rômulo Mendonça, tá mais saídinho que o Bonner. Você ainda tá com inveja do John Brown, ou Tchutchu? Você ainda tem inveja do John Brown? John Brown. 8 jardas recebidas? A lenda. Mas o Fitzgerald ontem falou assim: olha, eu vou mostrar como é que um ancião joga direito. É o slot, né? Tem que mostrar como um sábio joga. O ele cara chegou sacanear, e falou assim: eu vou ensinar as crianças novatas aí como é que faz. Nossa, o Michael tão feliz Floyd até ele. Jogou bem, cara. Michael pois Floyd é. Jogou bem. Ainda que bem que não o suficiente. Ele passa cola na mão, aquele filho da puta. Mas é isso, né, sentido, cara? Ele foi 4, 5 targets, sei lá. É, não, ele teve. O Floyd? É? O Floyd teve, acho que 6. O Fitzgerald teve 10. Foi o que eu disse. O Fitzgerald teve 10 targets, 8 negócios e 81 jardas, né? Foi. Se você tirar os dois touchdowns dele, ele não teve um negócio absurdo. É que as duas vezes ele foi targeteado na endzone, né? Que foi o que aconteceu no começo do ano passado também, se vocês não se lembram. Não é sustentável isso, sabe? É foda, né? É difícil pra você, tchutchu, porque é uma pontuação que você não precisava tomar agora, ainda mais depois do Danny Woodhead fazendo 18 pontos. Pois é, cara. Nossa, esse meu... Tá, né? Continua aí. Mas pelo menos você teve o Brandon Cooks, né? Vamos ver o jogo do Chris tá tenso, hein? O quê? Acabei de ver aqui o jogo do Chris tá tenso, mano. Tá, 96, cu, 97, mano. É, então... Desculpa, tá muito próximo. Menores de idade. Não, tá muito complicado. Mas assim, em geral os jogos foram subindo bem próximos, né? Eu acho que poucos jogos separaram, assim. O meu deu uma separada no Sunday Night, mas mesmo assim é ilusório, porque eu ainda tenho as mesmas duas posições que jogaram no Sunday Night vão jogar no Monday. O Renato e a Laís ficaram empatados o jogo todo. O Chuchu depois empatou uma boa parte do jogo com o Brandon Cooks fazendo... Não, todo mundo, cara. Até o Bruno, por muito tempo, ele ficou disputando com o Tito. Não, o Bruno disparou até razoavelmente cedo, vai, cara. O Bruno eu achei que foi razoavelmente cedo. Não, o Bruno começou a disparar, era o segundo horário já, mas... Sim, não sei, então, não, eu tô falando cedo perto de todos os outros jogos que não dispararam. Os outros jogos nem dispararam ainda, velho. Não, você logo olhava e falava assim, tá bom, o Bruno vai ganhar mesmo, não, não foi uma... Porque, tipo, o seu, eu não falo que disparou, porque na boa... Se, tá apertado. Se a sinergia desses dois primeiros estiverem que nem a do ano passado... É, vai ser complicado. O Deanjo Lirias corre, que vai correr que é o diabo, velho. É 30 pontos em um e 32 no outro. Não, não vai ser isso não. Eu tenho fé nos deuses do futebol em que ele vai fazer 20 no máximo e o Big Ben também. Pelo amor de bora Deus. Bora fazer o seguinte assim, ponto. Ó. Bora analisar os jogos aqui e falar assim, quem que foi mais do que esperado, quem que, tipo, fez merda e como é que a projeção pra hoje de noite. Tá bom, vamos começar pelo meu de novo? A gente vai... Essa sequência aí a gente vai falando. Tá bom, beleza. Então o meu e da Renata. Eu olhando pros dois times, assim, gritante é o Peterson com 3.1. Gritante é o Jared Cook e o Randall Cobb com 6, com 0.7 e 6.8. Eu acho que pra mim foram coisas que eu não esperava. E o Gary Barnett com 0, né? Eu acho que a gente tá falando aí de elementos... Ele machucou muito... o que ele fez? Eu não vi ele no jogo. Não, ele não pegou dois passos na direção dele e não pegou nenhum. Pois é, basicamente. Não, ele não passou, ele viu o jogo, ele quase... Você nem sabia que o Barnes existia, tipo... E ele foi um dos melhores ano passado, foi top 3, foi. Não foi não? Foi, não, ele foi muito bom. É, era não, meu? Mas era outro quarterback, né, era outro sistema, você vê que muda a produção do cara. Não, e era visto como, tipo, uma revelação, né, tipo assim, ele foi draftado nos primeiros, os tight ends. É, eu tenho medo, é uma coisa que eles chamam de one year wonder, né, que é o cara que tem aquele ano mágico e aí some. Eu tenho medo desses caras que não fizeram uns dois, três, por isso que eu tinha medo do CJ Anderson, tipo, esse, tudo bem, esse ano ele volta, pontua bem no primeiro jogo e tal, mas por isso que no segundo ano eu tinha medo dele, sabe, você nunca tem certeza, o primeiro ano, bom, você nunca tem certeza, ponto, né. Mas se você tem um cara que faz isso 6 anos seguidos e um cara que fez uma vez só, eu prefiro o cara que fez 6 anos seguidos. E o Barnett é um cara que fez uma vez e a gente não sabia se ia reproduzir. Talvez tenha sido uma questão desse jogo, né? A gente viu na preseason ele recebendo passe grande e do Robert Griffin, mas é Cleveland, né, cara? Assim, então, sei lá. O grande lance que eu vejo dele, mas eu concordo com a primeira parte que você falou, cara. Tipo, ano passado, assistindo os jogos dele, ele era meu, assisti bastante jogo do Cleveland, não parecia que ele era que ele pegava pela sorte, ele sempre tava marcado, sabe, ele disputava a bola, então, tipo, era bom. Só que mudou, né, mudou o gameplay, o cara não tem a confiança, porque ano passado, tipo, chegou uma hora no Cleveland Browns que basicamente só ele recebia passe. Ah. Então, a bola é nele. Então, ele era targeteado 10 vezes e das 10 ele pegava 7, 8 vezes. E era target, não era target normal de tight end de 10, 8 jardas. Era target de 20 jardas mais. É. Então, indireto, ele acabava com 110 jardas e 2 TDs. E ele era o red zone target também, ele. Né? É, e ele era o cara que muito recebia. Bom no corner. Ele fazia pelo menos 10 pontos por jogo, ele era tipo o Gronkowski. Foi uma coisa bem... Ele produziu muito pra mim ano passado. Foi. Eu achei ele jogado lá, porque o Jimmy Graham, ele não tava produzindo, né, e parece que esse ano vai continuar a mesma leva de... Eu não leria muito no Jimmy Graham, pra ser sincero. Ele tava num pitch count, jogou pouco, ele tá voltando de uma lesão extremamente séria, que é muito difícil de voltar. Então, assim, talvez seja isso que a gente vai ver de agora em diante. Talvez ele só esteja com muito receio, né? Eu não sei se esse ano ele volta, se ano que vem ele volta. É um timetable que é muito complicado. Você vê o Victor Cruz, tá 2 anos lesionado, voltou e jogou. Então, assim, jogou bem. É verdade, eu gostei, hein? É, eu fiquei feliz por ele também, o cara merecia. Eu gostava dele. Dava dó dele, nossa, ele era tão bom. Ele jogou bem, cara. Oh, esse trio de wide receivers do Giants. Velho, meu Deus. Meu Deus, cara. É bom também, velho, o pastor lá. O Shepard, né? Muito bom, cara. Inacreditável. Esse trio de wide receivers do Giants jogou muito. Muito. Tá treinando, convertendo aquele ataque lá, velho. O Eli só lançou uma interceptação. Tudo bem que foi uma interceptação muito bizarra. Mas lançou uma interceptação só. Nossa, o Leis queria morrer quando ele lançou a interceptação. Eu cara, lá se mata a defesa, né? Que tá um. Pô, a gente tá muito... pulando que nem louco de um jogo pro outro. Foca aí. O que aconteceu com Adrian Peterson? Ele correu 19 vezes, cara. Ele correu 19 vezes e ele correu pra 31 jardas. E, assim, foi inacreditável. Assim, eu não podia ter pedido por uma performance melhor contra ele, assim. Foi lindo o que o Titans fez. Foi uma decepção pra quem tem o Peterson, mas, meu Deus, foi inacreditável ele correr tão pouco. Mas de quem já teve o Peterson, eu tenho vasta experiência com o Adrian Peterson no meu time. Primeiro ano, mágico. Segundo ano que mataram o filho dele lá. Mas enquanto não mataram, enquanto ele tava feliz, ele produzia. Só que depois ele vem caindo, tá ligado? Então ele tá basicamente isso. Um jogo de 31 pontos, outro jogo de 31 jardas, 3 pontos, outro jogo de 31 pontos. Ele não tem mais consistência. Cara, ano passado ele foi assim pra mim, sem consistência nenhuma. Então acho que a idade tá batendo, acho que ele não tem mais força, velho. Artrite, artrose. Eu vou dar um contra-argumento, e a questão do quarterbacking no Vikings também é um problema pra ele, né? Porque não ter ninguém que vai tirar o topo da defesa, ninguém que vai atacar eles aeriamente. O Titans tava colocando 9 caras lá pra tentar parar ele, 9 contra 5 caras, 5, 6 caras da linha ofensiva, 7 se você colocar os tight ends, meu, é batata que você não vai conseguir correr. Depois que o Brad Favre saiu de lá, ele corre assim, toda temporada é só corrida, é por isso que ele é o deus do fantasy, é o primeiro pick. Mas eu acho que talvez seja um pouco dos dois, então. Talvez seja ele virando um ser humano e deixando de ser um super-homem, e... não tendo uma situação de quarterback. Aí agora talvez ele esteja vendo que ele precisa disso agora nos estágios finais da carreira dele, né? Então, mas aí eu concordo, mas aí deixa da gente draftar ele no começo, porque a gente só draftava ele porque ele era um tanque de guerra. É, isso é verdade. E ele tá dando um humano, um quarterback bom, mas não excepcional. É. Entendeu? Tipo, a idade tá chegando. Mas mesmo assim eu achei que depois a defesa jogou muito bem. Mas depois o ataque aéreo funcionou. Começou a funcionar. Stephon Diggs fez bastante coisa. É. Convido. Sim, não, mas... foi um jogo de pouca pontuação, não foi? Não, a defesa... A defesa... foi o jogo... O jogo em si foi pouco. Fala isso. A defesa deu o jogo pra ela. Sem a defesa ela não tinha feito. A defesa fez 2 touchdowns, uma interceptação, 2 fumbles. Foi uma coisa inacreditável. O jogo em si foi, acho que foi 25, 16, 26, 15. Foi bem próximo, assim, 25-16, isso. Mas, sei lá, a defesa jogou muito, né? E eu tava olhando aqui, dos first round picks, o seu foi o melhor, Padoca, e o meu foi o segundo melhor. O próximo dos first round picks aqui, cadê? Tem Brown hoje, né, pra passar nós dois. Tem o Antonio Brown, isso é verdade. Tem o Antonio Brown pra esperar, ele ainda vai, mas de qualquer jeito a gente tem top 3 na melhor das hipóteses. O próximo aqui foi o Julio Jones, cara, já na segunda página com 12.6. Então assim, foi uma semana complicada pros first round picks em geral. Eu achei muito boa o jeito que o David Johnson tava correndo contra o Patriots. Eu fiquei muito feliz de ter pego ele, muito, muito. Cara, eu vou falar um negócio aqui, e por incrível que pareça, eu vou falar. No meu caso, né, você tocou no assunto, eu fiquei feliz de ver como o Jeremy Hill tava correndo. Ele tá muito forte, cara. Mas ele não fez quase nada. Então, eu não vi o jogo, mas... Me deu... Não, ele tava... É tipo, ele correu 30 jardas com 5, 6 tentativas, um negócio assim. Só 5? Só que, tipo, era a defesa fodida. Uhum. E ele continua sendo o target ali da end zone pra correr, ele tá correndo mais forte do que o ano passado, cara. Entendi. É, eu não vi o jogo, mas é porque olhando por cima a linha dele, você olha e fala assim, foi igual ano passado, que ele tinha 10 jardas e 10 touchdowns, e aí ele fazia 80 pontos. Então foi uma coisa então, muito... Então, eu tive essa sensação, mas vendo, porque eu botei lá, né, acho que tava passando a ESPN mais esse jogo. Uhum. Então, eu tava vendo as corridas que ele teve pouca corrida, pouquíssima mesmo. E ele correu com força, sabe? Não é aquela coisa dura ou tacleado atrás da linha de scrimmage. Ele sempre tava tomando a pancada atrás da linha de scrimmage e ganhava 3, 4 jardas depois do contato. Que nem o TD também, que eu achei impressionante, do LeGarrette Blount. O Blount cometeu uma gafe, né? Aquele fumble. Eu tava tomando banho, cara, eu não vi o fumble. Foi uma gafe enorme. E desse jogo aqui, voltando pela 18ª vez que a gente fica fugindo, beleza. Desse jogo aqui, pontos positivos, algum ponto negativo que vocês querem levantar ou cobrimos? Não, Jerry Cook, cara, só era uma revelação aí, era uma promessa, e o que aconteceu? Foi targeteado pouco, foi targeteado em passes que o Aaron Rodgers lançou lá pra longe, eu não sei, a defesa, o ataque do Packers... É difícil de saber se foi o ataque do Packers que não tá engrenado ou se a defesa do Jaguars melhorou tanto assim. A minha sensação vendo o jogo é que o Nelson ainda não tava na mesma página que o Rodgers, isso prejudicou o resto do time. Eles tiveram que acabar usando o Randall Cobb como running back várias vezes, eles começaram a usar umas formações totalmente diferentes para tentar engrenar o ataque, porque eu acho que não tava funcionando o ataque do Packers. E eu acho isso preocupante, né? Porque muita gente tem muita coisa investida, né? Eu só acho que só o Rodgers que funcionou bem. Mas você vai ver a linha dele, se não é o rushing touchdown dele, não ia produzir muito, não. Era um jogo que ele ia produzir, sei lá, uns 15 pontos, 16 pontos. Foi porque ele correu, né? Então, assim, aí ele ganhou muito ponto, mas... Mas a pegada aí, que eu acho um pouco decepção, é uma coisa que eu já esperava. Eu acho que o Nelson, tipo, ok, primeiro jogo, ficou um ano inteiro parado, né? É. Mas eu acho que é uma sinergia que volta, cara. São muitos anos jogando juntos, os dois. Não perde, só tá voltando. Tá. Eu acho que, pelo fato de ser uma lesão no joelho, eu acho que o Nelson tá meio que recuperando a confiança, tá ligado? É tipo aquele cara que não quer tomar aquela pancada fodida agora. Entendi. E se isso, se a minha visão estiver certa, o que fode é o seu wide receiver, o Cobb, né? É isso mesmo que eu penso, na real. Eu acho que eu preciso que o Nelson volte a funcionar pro Cobb ficar aberto nos 1-1, né, nas marcações mano a mano. Porque senão o Cobb também vai ficar travado. E enquanto eles não começarem a funcionar, ninguém vai funcionar do Packers. E me assusta isso, né? Porque eu tenho o Cobb e o Cook. Eu não sei, eu não quero dar um overreact aqui logo de cara, Chuchu, respondendo sua pergunta. Mas você fica com medo, né? Você fica com medo. Ele foi targeteado em passes longos, que me dá alguma confiança. Mas na end zone, assim, o touchdown que foi da red zone deles foi uma jogada quebrada em que ele deu scramble e passou pro George Nelson numa rota que já não era mais a rota inicial. Então os recebedores não estão criando separação e o ataque não tá funcionando do jeito que deveria funcionar, né? Então não sei, não sei. Eu ainda não jogaria fora, eu acho, a menos que você tenha um tight Não, end primeira bom pra semana, cara. pegar. Primeira semana sim. A gente tá Mas. dando um overview ainda, É. conhecendo os caras, ver eles estão voltando, entendeu? Eu, E honestamente, aí, eu a já partir da começaria a segunda olhar outra semana, que eu acho que sim, coisa. que faz interessante começar a tomar algumas decisões dessas, assim. É, Eu eu acho acho que. coisa pra falar ainda desse jogo, que não é negativo, não é nada, mas eu acho que isso não vai se repetir. É, o Space War, né? O Spencer Ware foi tipo, Não, caralho! o Kansas City me odeia oficialmente. O Kansas City me odeia. Eles, toda vez que eles me enfrentam, o running back deles me enfrenta, ele resolve fazer 70 pontos, né? Mas Já que foi o beleza. primeiro ano, fui desclassificado pelo Jamal Charles com 51 pontos. Agora eu tomo 26 pontos do Spencer Ware. E Porque assim, o pior é Biohack, né? Que ele tudo não tinha receiving. perdido nada enquanto o Keenan Allen tava em jogo. Ele o quê? Porque o Space War não tinha produzido porra nenhuma enquanto o Keenan Allen tava em jogo. O caiu, o Keenan Allen se machucou. Eu acho que bateu a depressão quando a galera viu, tipo, o time se perdeu totalmente, o San Diego Chargers. Então essa pontuação de 25 pontos é porque jogou contra um pato morto depois. Eu, tipo, não entendi o que aconteceu com o Chargers. Mas é que no começo eu tava vendo esse jogo assim, aí o Sargent tava dominando, sei lá, tava quanto? Deixa eu ver esse jogo aqui, peraí, no começo. 27-3, se eu não me engano. Ou 21-3. É absurdo o negócio 21 a assim. 13. Aí eu falei, pô, já era, né, velho? Já era, cadê Kansas City? Então, aí o Keenan Allen se machucou, você pode ver. Depois que o Keenan Allen se machucou, acho que teve mais um TD do San Diego Chargers. San Diego Chargers não conseguia ficar com a bola. Malvin Gordon não corria direito mais. Tipo, parece que entrou em depressão, sei lá, se foram no vestiário, viram que o joelho do cara tava do avesso. Eles Cadê? perderam o cara que move as correntes, cara. Esse é o complicado quando o quarterback perde a arma principal dele, né? É difícil porque, assim, além disso, eu não acho que o San Diego é um time muito bom. Então é complicado porque eles não têm um core de técnicos, eu acredito, que seja bom o suficiente para elevar o time. Que nem, por exemplo, o Big Ben conseguiu jogar e fazer ser. Assim, isso é um jogador que produzia Ah, mas algo qual o sem o critério? Antonio Brown. Então, assim, ele deveria conseguir jogar sem o Keenan Allen. Não, eu Não. concordo, não tô falando isso. Tipo, o que eu estranho não é que o ataque parou de funcionar. A defesa, que até então tinha permitido. Tudo bem que não, eu não acho a defesa excepcional. Longe disso. Não, Acho não é bem mesmo. fraquinha. Mas a defesa, que em metade do jogo permitiu 3 pontos, É. voltou do intervalo permitindo 21 pontos. E o Space Ware recebendo para 130 jardas. Então, Não, tipo, ele foi a secundária. 129 yards de recepção, cara. É Então. tipo assim, é valor de wide receiver. É. De wide receiver Sacou? bom, não de wide receiver qualquer. De wide É, receiver não, é muito o bom. recipe deep, que recebe a passe de 50. O cara tava me recebendo na esquerda, ele corria sem marcação nenhuma. Eu não vi ele dar um corte, vamos ser sinceros. Mal e mal vi ele quebrar um tackle. Então é basicamente, você tinha o passe lateral, ele pegava, corria. Aí, quando não era lateral, ele recebia 20 jardas na secundária no meio do campo, onde devia ter dois linebackers, não tinha ninguém. É, eu não sei Passa. como, eu não sei como na real, assim, o Chargers ficou tão preocupado em cobrir a zona profunda, sendo que você tava jogando contra um time que o Não passa mais de 20 principal jardas. deles, o principal deles é o passe curto, então foi uma coisa meio inacreditável o que o Chargers resolveu fazer e foi bem estranho mesmo. Eu acho que rolou uma deprê do tipo assim, eles tinham esperança de pelo menos ir pro off-season, né? Não sei como foi o Kemp, o Keenan Allen, bem cotado. Na hora que viu aquela lesão do Keenan Allen, deve ter batido tipo um tipo, ano jogado fora, não vamos fazer porra nenhuma esse ano. Pô. Talvez não, talvez tenha o psicológico mesmo, porque eles É, estavam não, foi dominando o jogo. psicologicamente mesmo. Eu acho que aconteceu isso, tá ligado? Tipo, não que os próximos jogos se mantêm, né? Mas agora eles têm uma semana para recuperar, pensar numa estratégia. Quem Mas aquele desespero da hora, sacou? correu bem foi o Christian Michael, hein? O bicho correu bem, cara. Eu achei que ele correu bem. Eu acho que os números Três não corridas, refletem. foi? Hã? O Chris do Oakland? Não, Christian Michael do Seahawks. Fez Ah. 66 jardas corridas, tudo bem que foram 15 carries, mas assim, eu achei que o jeito que ele tava correndo, a decisão, os cortes, eu achei que ele movimentou muito bem. Eu acho que esse vai ser um valor total pra Renata mais pro final do ano. Se o Rawls não voltar direitinho, o Christian Michael vai começar a produzir legal. Eu achei muito forte o que ele fez. Tá aberto, né? Eu acho assim, esse jogo tá aberto. Vai depender do que vai acontecer depois. Eu tô com 100.44 e a Renata tá com 58.30. Então ela precisa de exatamente 42.11 pra empatar o jogo, que é factível com o Big Ben e o D'Angelo Williams, não é uma coisa absurda. Mas precisaria ser um belo jogo, né? Precisaria ser um jogo high scoring entre eles e o Washington, o que é bem possível, na real, porque são duas defesas complicadas. Então assim, eu tô bem tremendo nas bases. Eu não esperava que eu teria chance de ganhar esse jogo. Nós três apostamos na Renata. Mas... É bom ver que meu time sem o Bell tá pontuando bem, cara. Tá pontuando bem, eu fiquei bem feliz com a pontuação. Apesar de ter tido um zero ali, foi bem bom o que meu time fez. Não, eu acho que seu time, ó... me surpreendeu o Matthews, correu bem. Correu bem, né? O touchdown no final salvou também, né? Touchdown no final. E com o Bell voltando... Você tem 1-2 e flex aí. Moncrief, a gente viu que voltou a ser um target legalzinho do Luck, que ele curte, principalmente acionar ali na red. Então, eu te falei que o Willis tá Need, cara. Eu acho que você tá ferrado muito no. Ah, então, imagina, ó. Aí você mete um Moncrief com um Snead. Não, o Snead, olha isso, cara. Olha as próximas semanas do Snead, eu vou startar ele com certeza. Giants, Falcons, Chargers. Vai ser o Snead na cabeça até a quarta semana, com certeza, cara, sem dúvida alguma. O que me assustou sempre em ter um wide receiver do New Orleans é que daqui a pouco surge um rookie aí, sei lá, um dos 23 wide receivers que eles têm e toma tipo o Snead ano passado, de repente surge o Snead. Acabou com o rendimento do Brandon Cooks ano passado. Não, cara, mas deu pra ver claramente que o Snead é o cara principal e que o Cooks é o outside receiver. Tudo bem que o Cooks recebeu muito passe profundo, mas o Snead recebeu 9 targets. O Snead foi o cara. O Snead é o tight end desse ataque. É isso que eu ia falar. O Snead é o tight end desse ataque. Pra ser o novo Jimmy Graham. É. Ok, precisa descobrir quem é o novo Jimmy Graham. É, eu acredito que é o Snead. Vai ser o cara nesse ataque, porque o resto vai dividir. Eu tô acreditando nisso, de verdade. É que a gente sabe que é New Orleans, foi assim ano passado também, o ataque de 1.000 pontos contra o Oakland. É. Um placar muito parecido com esse. Sim. Mas assim, me deixa mais tranquilo, né? Me deixa mais tranquilo. Randall Cobb foi o mais targeteado também, então assim, o meu código wide receivers até que tá legal. Não tá... Quando o seu time estiver redondo, na minha opinião, eu acho que a sua dupla de wide receiver é Moncrief e o Snead, botando eu não boto muito fé no Randy Cobb esse ano, mas botando o Crabtree situacionalmente, tá ligado? Ou o Tajay Sharpe, hein? Vocês viram o Tajay Sharpe? Numa defesa boa, a defesa do Vikings é boa. O Bishop recebeu 76. Então, tudo bem, mas não. Ele recebeu 76 jardas, ele foi targeteado 8 vezes, ele é o cara do Titans, então assim, Eu tô bem confiante com o que eu fiz aqui nos wide receivers. Só o John Brown que eu não tava esperando que não fosse. Ele não apareceu no jogo, ele não recebeu nenhum target. Foi ele recebeu, acho que no 2-minute warning do quarto período. Então, mas foi mesmo. Eu só vi ele ser targeteado acho que duas vezes nos 2-minute warnings e mais nada. Bom, moving on. Bruno e o Tito, eu acho que não tem muita coisa a falar desse jogo. Na hora que eu olho pra isso daqui, eu vejo o Russell Wilson com 11. Difícil de encarar um negócio desses. O Emmanuel Sanders 4.9, dava pra entender, né? Acho que o complicado aqui do Tito foi que o script do jogo do Saints não deixou o Mark Ingram fazer um touchdown. Aí ele ficou com uma pontuação baixa. E ao mesmo tempo ele teve que ver o Andrew Luck produzir 35.5 no shootout com o Lions, né? Que foi o que enterrou de vez esse jogo aqui. O Mike Evans jogou bem também. É muito ponto, né? O Bruno me disse que o Tate saiu no meio do jogo. Eu não vi isso, né? Ele recebeu 6 targets, foi pouca coisa, foi pouca jarda, mas assim, ele era o slot receiver, acho que o Marvin Jones recebeu menos target, mas foi mais jarda. Eu não vi ele sair do jogo, não sei se vocês viram, não vi nenhuma notícia, não sei se de acho repente... Acho que o Prece recebeu mais. Não é Prece, é Prece? Não, o que me chamou a atenção nesse ataque do Lions foi o seguinte... parece que eles inverteram o running back e o wide receiver, deram 6 carries pros wide receivers e targetearam os running backs 200 vezes, porque... Os fizeram muito pontos. Foi inacreditável o Tio Reed que o Ambildo... Foi inacreditável. Eu falei que o bicho ia ser uma explosão. Foi, né? Mas foi, não dava pra acreditar num negócio desses, cara. Você vê o Tio Riddick fazendo 25 pontos e o Abdullah 18. É tipo, em que mundo vivemos, cara? Eu não, tem coisas que eu não posso falar, né? Porque tá no site, então vou ficar quieto, senão eu posso ser processado depois. Como eu, assim? Meu nome é Bruno Limonge. Como assim? Tá no site? É, botar na internet. Aí pega um cara e escuta o que eu tô falando. Ah, tá bom. Tudo bem. Processo. Ok, então não diga o que você pensou, eu não sei o que você pensou, e fica tudo na mesma. Eu acho assim, o Tito não tinha muita chance de ganhar, né? O Vereen até pontuou bem, mas o Tito tá na mão do Gurley e do Rams pra fazer mais de 60 pontos, que foi o que a gente começou falando. E o Bruno com o Jordan Reed ainda. Não, ah não, tem John, tem que fazer mais de 60 pontos, tem o Reed. É, então, assim, podemos enterrar esse jogo, certo? Eu acredito que sim. Okay. Não sei, né? Porque eu queria lembrar que nosso primeiro ano teve um rapaz aí que pode enterrar, não sei o que. O cara me vem com 51 pontos. Não, eu não tava falando isso porque foi tudo ao mesmo tempo, tá? Tava acontecendo junto. Eu nunca ia dizer que foi enterrar. O filho. Enfim, como diria Pablo Escobar no Narcos, erro de la puta mal parido, porque foi uma coisa inacreditável que o Jamal Charles fez comigo naqueles playoffs. Você tá de 116 a 120 pro cara e o cara fez 51 pontos com um running back. Um running back. Foi uma coisa assim que... É, foi inacreditável. 4 passes recebidos, 200 jardas aéreas, mais de 100 jardas no chão e um touchdown corrido. Foi assim... Eu queria morrer. Foi inacreditável. Até hoje, velho. Eu em casa vibrava. Foi muito legal, fiquei muito feliz com aquele dia. Muito engraçado. Foi. É. Mas depois só eu voltei de né? Jogo aqui. Diga. É, Charles Sims pontuou mais que Doug Martin. Pois é, né? E aí? Mas pontuou mais por causa do touchdown, né, cara? É, você tem que levar o jogo que o cara fez, né? Não foi, não é um jogo melhor do que o Doug Martin. Ele é que ele acabou ficando com o touchdown, né? Mas o Doug Martin claramente foi acionado no passe. E ele claramente é o running back principal. Então eu não leria muito. Ele botou 2 pontos a mais com menos toques, né? Ele é isso, né, cara? Ele, às vezes ele vai receber o touchdown, às vezes não. Então assim, nem sempre quer dizer muita coisa pra mim. Sanders, né, tipo, pontuou pouco essa semana. Igual... O banco do Tito. O banco do Tito, é. Nele, né? Pois é. Todo mundo com mais de 10 pontos no banco do Tito. É, então. O banco do Tito tem 2 pontos a menos que o time titular com 2 caras a menos. Eu não, assim, é que eu não gostei muito do time do Tito, cara. Eu olhei, foi um dos que eu mais falei, eu não gostei muito. Eu tô achando que o time do Bruno tá forte, que vai ser difícil de segurar esse time se o CJ Anderson e o Ezekiel Elliott continuarem pontuando o que eles estão pontuando. O Elliott nem tanto, né? Mas ele correu bem, eu achei. Ele não correu bem ontem. Eu achei que ele correu bem, cara. Eu achei que a linha defensiva do Giants fez um trabalho excepcional segurando ele. Eu não tiro dele, não, cara. Eu acho que foi a linha defensiva que jogou muito. Muito. Tudo bem, mas ele não correu, cara. Ele quebrou uns tackles, ele tava físico, tipo, mas é o primeiro jogo do cara também, não dá pra pedir não, que o cara seja melhor. Eu não tô falando que o cara é ruim, eu tô falando que o cara ontem, ele não conseguiu desenvolver o jogo, não. Eles não controlaram o jogo, não correram tão bem quanto eu esperava, mas eu fico confiante com o pouco que ele conseguiu fazer, eu não acho que... Tu fala com essas coisas, concorda, que ontem eu não achei um jogo bom, só isso. É, o jogo ensina. 5 pontos, ele tá no mesmo esquema do Charles Sims. E pra um time que estavam falando tanto, tipo, vamos dizer assim, é o novo Le'Veon Bell. Mas o Alfred Morris correu mais do que eu esperava também. Alfred Morris correu muito bem ontem. O Alfred Morris correu, mas ele recebeu muita carregada, muito mais do que eu esperava. Foram poucas, tá? Foi 5. Mas eu não tava esperando. A média de jarda dele foi bem maior. Foi bem maior, sim. É, Elliot, sem dúvida. Foi mesmo. Mas eu acho que quando eles punham o Ezekiel Elliott, a defesa fechava mais, cara. Eu, eu, Eu acho que as formações do ataque também não ajudaram o Ezekiel Elliott. Eu acho que eles estavam tão fissurados em vamos correr com o Ezekiel Elliott que eles não fizeram um gameplay bom, entendeu? Acho que é mais um demérito dos técnicos e um mérito da linha defensiva do Giants do que um demérito do Elliott. Eu me sinto bem ainda. Ele tava parando o Elliott, velho. O cara não tem dois dele pegou e fazia hold. E essa revelação do Andrew Luck aí, cara? Ele começou o jogo horrível. Nossa, eu olhava pro Moncrief e falava, meu Deus, eu vou terminar com zero pontos. Foi muito ruim mesmo, né? Foi muito ruim mesmo. O Luck acordou, né? O Luck acordou no meio do segundo quarto, o Luck acordou. Aí ele falou, puta, é verdade, tá valendo, né, velho? Caraca, o cara me faz 385 jardas passadas, né? 4 passes pra touchdown, 21 corridos. É. Meu irmão, esse cara tá um monstro, velho. Passou o Drew Brees, né? Não foi a discussão que a gente teve, Tchutchu? Ah, mas porque nem que ele corre também, né? Dele isso é foda. No ano passado não que ele se machucou, mas no retrasado, quando ele... Era isso também, é. Ele era tipo cara de 25 pontos mais. É. Caraca. Era isso também. Beleza, vamos passar pro próximo aí, é um desses. A gente falou da Laís e do Renato, né? Acho que vocês querem comentar alguma coisa dos jogadores aqui. Deixa eu só ver aqui rapidão. Demaryius Thomas, acho que a gente já conversou também na última. Acho que vamos deixar os jogos de quinta que a gente já falou na sexta. Mas o... O Lacy produziu pouco, mas eu achei que ele até correu bem em alguns momentos, não achei que ele foi tão horrível quanto eu esperava. Eu tava esperando ele muito bom, na verdade. Eu falei no último, inclusive, que eu quase peguei ele ao invés do Bell. Mas ele deu umas corridas que assustou, assim. Eu não sei se eu me sinto tão confiante mais no Lacy. Me mudou um pouco a percepção. O Rawls não jogou muito, porque não tava, ele tava num pitch count mesmo, ele teve 12 carregadas só. O Dez Bryant aqui, pra mim, de longe, foi a maior decepção desse jogo aqui. Eu acho que o Gates foi fraco, mas o Dez Bryant aqui acabou com o time do Renatinho. Se ele tivesse jogado um quinto do que ele podia jogar, ele teria feito 3 pontos, 2 pontos. Se ele tivesse chorado 0. Há alguns anos atrás também, ele teria feito TD. É, pior que foi isso mesmo. A sensação que deu foi depois que ele perdeu o TD. Depois que ele perdeu o TD, ele parou de jogar, ele simplesmente desistiu, falou, quer saber, dane-se, não vou mais pegar nada. Mas eu queria comentar aqui também, eu gostei bastante do Melvin Gordon, cara. Né? Melvin Gordon, pra mim, revelação também, cara. Correu bem, Kansas City, que a gente sabe que é uma defesa filha da puta. Pois é. É, e na pré-season, cara, ele mandou bem, ele disse, não, mas relaxa, que é pré-season, você não pode levar isso muito em consideração. Cara, no primeiro jogo que ele teve, defesa top, como você falou aí, e o bicho assim, não tinha medo não, cara. Ele tomava os tecos e continuava, ganhava mais 5 jardas depois, né? Do teco. É verdade, ele tava muito decisivo. Véio. Vamos ver se ele não vingou no segundo ano, né? Porque estavam prometendo isso dele no primeiro ano. Muita gente apostou dele ano passado. E tomou na tua bica, né? Porque o bicho foi nojento. Acho que tinha a média de 2 jardas por tentativa. É, mas Bom, sei lá. É que eles falam muito que ano passado o Rivers não confiava nele, por isso que ele acabava não entrando. Que ele tava ainda num ataque muito diferente do que era o college, mas ouvindo o Daniel Jeremiah, que é o cara que fala, que é um dos caras que é scout profissional, ele falou que tinha um buzz antigamente de que talvez ele fosse melhor que o Todd Gurley, né? Eu não acredito nisso, eu não acho que a gente vai conversar desse mesmo jeito. Mas, assim, é nesse nível que o cara saiu do college, né? Então dá pra pensar que talvez ele produza bem esse ano, né? Assim, é. É que a gente viu muita gente sair do college e não produzir nada, né? É isso. É uma aposta. Sim. Mas ele correu muito bem. Não só ele, como o pica-pau. Woodhead? Woodhead foi bem mesmo. É verdade, o Woodhead jogou muito, muito. Brilhou. É, o Yeldon jogou também bem, eu achei. Ele não foi incrível, mas ele jogou direitinho. Não chegou perto do Gordon. O Gordon jogou muito melhor que ele. Mas eu gostei de ver ele envolvido no ataque aéreo. Ele teve corridas, momentos que você olhava e falava assim, pô, ele tá cortando legal. Ele teve momentos que você olhava e falava assim, sai desse jogo, por favor, porque você não sabe jogar. Então foi, bem cara. Up and down, assim, né, meu? Mas é quando eu olho aqui, ó, que tô pegando aqui, o bicho rushou 21 vezes pra 39 jardas, cara. Sim. E era contra o Green Bay, não era uma defesa espetacular. Então, não é... Mas ele teve 6 targets, né? Acho que eu tô falando da produção do Fantasy, né? Ah, não. Tipo, não, foi bem, bom ver ele... Tipo, ele jogou bem o suficiente pra justificar startar ele. Isso foi isso que eu quis dizer. Em termos de jogador, desculpa, eu devo ter me expressado mal. Ele comprou bem pra startar. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que ele foi um dual threat, né? Ele foi tanto no, na recepção quanto no ataque, então, quanto no corrido, né? Então eu acho que vai valer a pena segurar esse cara. Eu acho, de verdade. Em geral, o ataque não funcionou do Jaguars. Eu tô com o Chris Ivory, né? Porque estão falando que ele ficou dodói, né? Tipo... Não, se olha o banco da Camila, tá, tem 3 inativos e 1 questionable. Mas, tipo, eu não vi em lugar nenhum falando o que ele teve. Falou que ele tava doente só, tipo, não lesão. Eu não vi. É, eu acho que sim, uma gripe. Ele entrou no hospital de noite, no dia anterior, tá ligado? Aí ninguém sabe por quê, basicamente. Ele ficou nervoso. É. Overdose. Deve ser, né? Viagra. Isso é processo. Vamos falar do segundo jogo, que eu acho que vai ser o mais emocionante aqui. Eu acho que vai ser bem próximo. Eu acho que o seu e o meu vão ser os que mais vão levantar a cabeça aqui, Chuchu. Você e o Rô. Woodhead com 18 pontos. Quer falar, Padoca? Manda bala. Puta, vou falar o quê, cara? Falar o que você tá... Começou, Woodhead, continue, por favor. Não, o Woodhead foi espetacular ontem. Correu muito bem. Achei que ele ia fazer mais um jogo mais de recepção, mas não. Correu bem. Baixinho, sensacional. Baixinho. E o que chama atenção aqui nesse jogo é que a gente tem um QB de um lado, você fala assim, puta, QB. E o Cousins, quando resolve jogar, faz muito ponto. Aí você fala assim, pô, Chuchu tem grandes chances, né? Mas a gente esquece que do outro lado tem Antonio O'Brown, velho. Outro cara que vai pontuar que nem o QB, né? Esse eu quero fazer um comentário também. A nova música do Sunday Night Football é uma bosta. Eu não vejo pela ESPN, eu vejo pelo Game Pass, então eu não sei qual é. É, eu vi... Não, eu não vi ela ontem, não. Eu realmente não sei qual é. Mais uma... Assim, e olhando aqui, eu esqueço de todo o negócio, mas o que trouxe o Chuchu pro jogo de novo foi o Cooks. Minnesota ter acordado. O Minnesota? Até o Ralph, o Wash, tava zero, cara. Ah, o Kicker? É, o Brandon Cooks vinha pontuando, tipo, você tava vendo, mas o Kicker, tipo, ele tinha errado, acho que um de 50 a mais, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que assim, a gente teve alguns momentos em que o Chuchu foi salvo pelo gongo. O passe de 98 jardas pro Cooks foi um deles, que o Chuchu pulou. Aí o Ro foi chegando perto. Aí no final do jogo do Seahawks, o Baldwin pegou um touchdown, faltando tipo segundos. Aí o Chuchu passou de novo. O Ro continuou próximo. Aí veio o Blair Walsh, né? Acho que tipo, falando assim, né? Todos eles foram acontecendo, né? E foram abrindo, né? Aí o Ro chegou muito perto com o Fitzgerald, mas não foi só o Walsh. Acho que o Baldwin, o Cooks e o Walsh. Eu colocaria os 3. Não, aí, eu não tô falando que foi ser ele. Foi o que mais me espantou. É tipo, o cara tava zerado. O kicker. Era um kicker de um time que estava zerado. Pois é. Na primeira metade do jogo, entendeu? E do nada, 15 pontos. É. E a defesa do Jets fazendo 7 sacks, cara. Nossa, com dó do Andy Dalton, hein, velho? 7. E perdeu ainda. Mas perdeu por incompetência do Jets, né? Fica tirando o porquê e bota o Bilal, velho. Isso é total. Eu falo, vai com o porquê, os caras não me escutam, quer lançar. Se fuder. Marshall. Hein? O que aconteceu com o Perdão Marshall? Cara, eu vi o comecinho do jogo, ele era bem targeteado, cara. O Ryan Fitzpatrick tava jogando toda hora pra ele, mas, cara, ele não conseguia pegar a bola, assim. Sei lá ele fez fazer. Uns drops bobos e o Fitzgerald começou a gostar do outro cara que eu esqueci o nome lá. O Decker. Não, antes do tem o Decker, era o da Endzone, mas quem fez o primeiro TD? Eu esqueci o nome. O wide receiver 3. Não sei te dizer. Agalor? Não, Agalor é do Eagles. Depois eu vejo, eu vou dar uma procurada aqui, mas foi o cara que fez o primeiro TD. Ele deve ter recebido uns 9 targets, 10 targets no jogo. Pois é, cara, era pra ser a minha estrela, o Brandon Marshall, e aí eu falei, puta, Eu falei pra você, Não, eu não calma, poderia. cara, calma, ainda tem tempo, não é bem assim. Dropa ele, Foi um dropa ele. jogo. Não, você quer, vamos lá, a gente troca, Tchutchu. Quer trocar? Eu Eu quero te dou o jogar John branco. Brown por ele. Eu ia te dar o Wallace, mas não vou não, porque o Wallace brilha. Pois é, mas sim, então, hoje, cara, eu quero ver muito esse jogo, tá ligado? Assim, eu Papo só ia preciso que o Antonio Brown faça 2 pontos a menos que o Kirk Cousins, tá ligado? Então eu vou torcer muito pro Big Ben só passar a bola pro DeAngelo Williams. Eu vou torcer muito pra ele nunca fazer isso. Eu vou torcer muito pra ele jamais fazer isso. Se ele fizer isso, eu morro, cara. Se ele fizer isso, eu vou ficar muito puto. Pura ataque aéreo, né? Pois é, pois é. Não, a gente faz, Tchutchu, a gente faz o seguinte, a gente torce pra ele não conseguir passar a bola, ele só correr. Pronto, pronto. Pode Não, ser? a gente torce pro Os Washington passes Redskins serem todos pro Eli Rogers. Eu tenho ideia perfeita, a gente torce pro D'Angelo Williams fazer 150 jardas, 150? Só que nenhum TD e parar sempre na linha de 40 jardas pro meu kicker chutar um field goal. Beleza! Combinadíssimo, combinadíssimo. Fechou. Vai ser tranquilo. O Steelers não faz nenhum TD, ele faz 8 field goals, pode ser? Exato. Ganha só no baile do field goal. Maravilha. E nós três saímos felizes daqui. Maravilha. Pô, beleza. É. Deixa eu ver algo mais desse jogo, que acho que não, né? Só o Fitzgerald que realmente mostrou que é velho, mas consegue, né? Eu queria levantar uma questão aqui. O pessoal falou tanto do Garoppolo e da conexão dele com o Bennett não fez nada. Sem o Gronk, o Bennett não fez absolutamente nada. Foi um absurdo. Ele, quer dizer, não fez nada no jogo aéreo, né? Ele jogou muito como um bloqueador. E ele jogou bem Sim, como um bloqueador. Beleza. Mas ele não fez nada, cara. Em termos de produção de fantasy, foi assim. O quão confiante a gente fica com ele tendo o Gronk antes dele pra voltar? Não, é uma Ah, mas aqui em defesa do. Em defesa do Ro, ele só pegou o Bennett porque ele não. Ele pegou o Eifert machucado, né? É, mas ele vai ter que dar um jeito com algum Tyrande aí, porque sem desse Eifert jeito. Volta na semana que vem? Achei que já era semana que vem. O Eifert? É? Não, o Eifert é 4, 5 semanas, pelo menos. Ah, então tá fodido. Ele vai ter que passar metade do Fantasy segurando o Eifert. Hoje eu quero observar um cara, Kenny Britt. Sério que você quer? Observar Kenny Britt. Nossa, eu não quero observar nada naquele jogo. Tem essa descrença mesmo. Você esquece? Você esquece que minha habilidade não é draft? O Kenny Britt, é cara. O Kenny Britt. Tá bom. Ok. Boa sorte com o Kenny Britt. Beleza. Próximo jogo. Tá gravado, né? Tá documentado. Próximo eu vou abrir aqui. Próximo é Dedeco ou Padoca? Pra mim aqui. Dedeco ou Padoca? Vamos ver. Um duelo de quarterbacks. Né? O quê? É um jogo da elite aí. Um duelo de quarterbacks aqui. Drew Brees e Matthew Stafford. Realmente aqui, você olha o time do Paduim, o Matt Forte, o LeGarrette Blount, o AJ Green, o Mike Wallace, assim. Eu não acho que o Mike Wallace e o LeGarrette Blount vão sustentar isso, tá? Eu não me sinto confortável com isso de qualquer jeito. Mas assim, se o Forte sustentar isso, o AJ Green fizer metade disso e o Stafford sustentar isso, você ainda tem o Jamal Charles voltando e o Jeremy Hill. Então seu time tá melhor do que eu pensei, sendo bem sincero. O do Dedé, em compensação, desapareceu. E assim, ele pontuou 86.62 e pra falar que ele desapareceu é porque assim, o Odell Beckham não fez quase nada, o Allen Robinson não fez quase nada, a pontuação dele foi igual. Né? O Zach Ertz também foi assim, é aquela clássica semana em que ninguém faz touchdown. Ninguém fez touchdown. Se você olha meu time, Blount teve, Green teve, Pois Austin é, teve. Mas você vê a diferença que faz o touchdown no jogo, né, cara? É, então, o Dedé teve o TD com o LeSean McCoy, ponto. É, ninguém fez. Ninguém mais fez TD. Foi Drew Brees e o LeSean McCoy, acabou. É, mas e é difícil quando isso acontece. Quê? Drew Brees mandou 31 pontos, pô, então você não pode também menosprezar. Então, mas o Stanford conseguiu aproximar, sacou? Esse era meu medo. Quando eu vi 31, eu falei, Stanford tem que fazer pelo menos uns 20 e tantos. Aí ele fez Stanford. 11, eu falei, puta, faz 18 pelo menos. Aí teve o bom, velho. Aí eu fiquei feliz. Porque Stanford. Eu realmente cara, ele foi tipo um... Ele é muito bom, concordo, entendeu? Mas eu não esperava que ele fosse fazer tanto. Eu não esperava pelo conta de seus Jets. Cara, eu no draft eu tinha opção, Lamar Miller e AJ Green. Aí eu falei, caraca, aquele negócio... Eu lá, vibrei quando você pegou Lamar Miller. Aí eu fui de Lamar. Porque eu queria ter um corezinho de running back um pouco mais confiável, entendeu? E eu achei que se eu fosse pegar o AJ Green, eu ia perder esse meu core. Mas, caraca, essa primeira semana o AJ Green realmente destruiu. Eu fiquei de cara, viu? Vamos ver se ele mantém, né? Um nome, o Wallace. O Wallace vai ser, como eu disse, top 5. Ninguém tá botando fé. Eu não vou falar nada. Isso daqui é um absurdo sem tamanho, cara. Isso daqui é uma coisa ridícula. Não tem sentido isso. O Mike Wallace. Gente, a gente tá em 2016. Pelo amor de Deus, o Mike Wallace fazendo 16 pontos. Como assim, cara? Não. Simplesmente não, Paulinho. Eu tenho o sentimento que vai ser ele quando ele era um dos favoritos do Big Ben, cara. É o Flaco. Deus não te ouça, cara. Deus não te ouça. Sério. O Flaco, ele é preciso. Querendo ou não, em passe de longa distância. Não faz muita merda. A gente pega aí, tipo, o jogo que ele teve lá no. Que os Ravens foram campeões. Lá contra o negócio. O do Peitão, que eu esqueci o nome do time, Broncos. Ele tem muita tentativa, ele é muito que nem o Big Ben. Começa aqui, de repente dá louca e manda lá na puta que pariu. Inclusive, eu acho que isso é o mal dos times da nossa conferência, né? O quê? É, lançamento explosivo. Do nada você tá lá jogando, de repente vem um lançamento de 60 jardas, que nem pro 54 pro AJ Green ontem. Ela não fez nada, puf, pode. E o Flaco é assim. Então, o Wallace, antes ele tinha o Brad Biders, lá do Miami. Cara, o cara é razoável, não passa disso. E ele não tem um braço pra Brent Brinders. É, o Ted Bridgewaters. O Ryan Tannehill. Não, Teddy Bridgewater. Ah, não, é o... O Ryan Tannehill. E o Bridgewater. O Brent Brinder. Um dos dois. Um braço. Ah! Lançamento de 40 jardas. Como assim, velho? O Brent Brinder. É o filho dos dois, rapaz, relaxa. A nova geração, a nova geração aí, ó. Eu entendo. É, oh, ok. Exatamente. Foi grande, Brett Branders. Vai me pompar muito esse ano, uhum. E vocês vão ter que me engolir. Tá bom. Brett Branders é a lenda mesmo. Grande Brett Branders. Hall of Fame, Brett Branders. Cadê? É Granada Gangsters contra o Olo Olo Pewe. Que tá 69.60 a 68.96. Faltando o DeSean Jackson e o Jesse James do Pittsburgh Steelers. Eu achei brutal esse Ed do Lopes, eu gostei muito desse Ed do Lopes, de verdade. Se eu tivesse visto o cara tindo pro Pump, eu tinha pego ele. Que, o Jesse James? Eu achei muito bom, cara, eu fiquei chocado que o Lopes pensou nisso, de verdade. Eu fiquei chocadíssimo, cara. Não esperava nunca que o Lopes fosse ter essa ideia. Foi muito fora da casinha pra mim. Boa. Esse jogo aí. Só Deus sabe esse jogo, velho. É muito X. Eu não consigo precisar. Eu acho assim, o DeSean Jackson, ou ele vai fazer 20 pontos e ela vai ganhar tranquila, ou ele vai fazer 0 pontos e o Lopes vai ganhar com os 4 que o Jesse James vai fazer, entendeu? Ou 10 se ele receber um touchdown. Que eu espero que ele receba um touchdown e não o DeAndre Williams. Não, gente, não tinha entrado no acordo que ia ser só field goal, cara. Não, se sobrar de repente, sabe? Se de repente escapar um. Depois de field goal, dá um touchdown pra ele. Se de repente escapar, eles fizeram um touchdown por acidente, entendeu? Aí faz com o Jesse James. Entendeu? Entendi. Tipo fumble, né? É. O Big Ben dá um fumble, o Jesse James recupera e sai correndo e faz o touchdown. Isso, oh, pronto. Que maravilha. Não, ele faz um pouco, mas aí se ele dá pro seu fumble recuperar, teria do Big Ben. Big Ben o fumble, a defesa pegar. Nossa. O James dá um tackle, recuperar essa bola e correr pra TD. Aí não é do Big Ben mais. O Big Ben lança pra uma interceptação, a defesa tá retornando. Aí alguém pega a bola de volta com o fumble, aí. A bola passa pro Big Ben, aí ele sofre outro fumble na mesma jogada. E aí o Jesse James recupera e faz o touchdown depois da segunda recuperação. Essa é a jogada mais louca da história da NFL. Caralho. Agora, ó, Julio Jones e Mohamed Sanu, cara. O Sanu mandou mais que o Julio Jones, cara. Eu não vi o jogo. Vocês viram? É. Não. Eu não vi. Eu não assisti esse jogo. Fez 16 pontos, Julio Jones fez 12. Mas assim, eu não... É porque ele saiu, né, do jogo. Não foi? Eu li alguma coisa dele ter saído do jogo. Ele aqui, ele machucou o ankle. Tornozelo. Ele recebeu 4 de 8 passes. O Sanu deve ter recebido, 5 de 8. Foi a mesma split, hein? O mesmo split que o Juru Jones, eu não sei se ele recebeu antes ou... Não, o Sanu tava com mais pontos que o Juru Jones durante muito tempo. Então eu acho que talvez o split seja esse mesmo. Talvez o Sanu vá ser o segundo. Ele recebeu o touchdown primeiro, porque o Jones machucou no touchdown dele. Então. Mas o Sanu já tava com essa pontuação antes. O Jones tava com 2 e o Sanu já tava com 15. Aquilo que a gente comentou no negócio passado, o Juru Jones machucado. Pois é, né? É difícil esses caras, cara. É por isso que eu não ia pegar. Eu me sinto muito desconfortável pegando um cara que eu sei que vai se machucar. É muito complicado isso. E o time do Raps tá assim, tá a um passo de morrer, né? Porque ele tem o Foster e o Jones, né? Ele tá sempre a um. E o Gronkowski. Vai mudar, tá? O negócio é botar uma tarja preta aqui, luto. Ele tá a um passo da morte toda semana, né? Porque não tem o que fazer. Ele ainda pode ganhar esse jogo aqui. Eu não acho que é irreal ele ganhar, não. Eu acho que é muito mais possível que ela ganhe. Você falou do Sean Jackson, vai pegar. Se for pegar, 60 jardas TD. E a Camila vai ter que dar um jeito com esse banco dela também, porque tá complicado isso daqui. Eu só tenho a Stefan Diggs, né? Não tem nada além do Stefan Diggs. Deixa eu mandar agora o Chris Ivory volta, né? Quentinha. Diga a notícia quentinha. Notícia quentinha. Sam Watkins provavelmente vai ficar fora alguns jogos por desconforto na cirurgia do pé. Estão esperando entre de 6 a 8 semanas. Poxa vida, hein? Pit Taka? Agora? Putz, morreu o time da Camila também, então. Could be, né? Ele pode ficar fora, né? Então, gente, e agora, me explica isso. Ela tem o Keenan Allen e o Sammy Watkins. E o banco dela é o Javoris Allen, o Kenneth Dixon, o Josh Jackson, o Chris Ivory. Nossa, ela tá numa posição muito ingrata, cara. Mas é aquilo que a gente tava comentando, né? Tipo, o time dela olhando o oficial, joinha. Tá um time legal. DeMarco Murray, Freeman. Quando você olha o banco, não tem pra substituir. Foi o que a gente discutiu semana passada. E perdeu, né? Perdeu cedo semana, ainda, né? Cara. Se confirmar o que o tio falou, 2 wide receiver pro saco. Ela não tem wide receiver no banco direto pra votar. A não ser o Stefan Diggs. Aí ela teria que, sei lá. Ela vai ter que ter Stefan Diggs e Deshaun Jackson, cara. Stefan Diggs e meter o Ivory no flex. Uau. E ficaria bem apertado, né? E ela não vai ter ninguém pra pôr, né? Ela precisa fazer o waiver desesperadamente. Agora, ela tem que pedir uns 8 waivers. Essa semana, ela tá bem. Ela tá bem ferrada. Ela tem que perder essa semana. Porque com a situação que ela tá, ela vai... Ela perder, ela vai ser a primeira waiver, né? É a melhor semana pra ela perder. É verdade, Porque se ela ganhar, vai ter muita gente entendendo das coisas e vai fazer o waiver na frente dela. É. E a Rê, por exemplo. Vai ter ou eu ou a Renata atrás dela, se ela ganhar. Vai ter o Tito. Ou o Rô. Vai ter o Chuchu ou o Rô, é verdade. É um dos mais impressionantes. Acho que o único que vai ficar na frente dela se ela ganhar que no waiver vai ser o Dedé, né? Que talvez não seja um problema. E o Renatinho, não sei se o Renatinho faria. Acho que o Renatinho não faz muito waiver, né? A ideia é o Renatinho seria os menos problemas. Mas ela vai ter eu ou a Renata, o Chuchu ou o Rô, é complicado. Não, mas o Dedé também. Mas eles não fizeram muito ano passado, não. Então assim, não é uma coisa que eu ficaria muito preocupado. O Dedé, ele é bem ativo, pelo menos no começo. Depois ele larga a mão das coisas. Mas se você for lá, ele já fez um negócio aí. Não, ele mexeu, sim, mas eu tô falando do waiver em específico. Normalmente essas pessoas, eles acabam fazendo mais free agency depois do waiver. Eles não olham de quarta via de regra, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, não. Tudo bem. Não, mas eu acho que se ela ganhar, ela tomou porque tem você e a Rê. Se bem que se ela ganhar, ela vai ser o último time dos que ganhou, né? Então ela ainda vai ter um waiver bom. De qualquer jeito, então, o waiver dela vai ser na metade. E se você pensar que assim, ela tá basicamente... Tudo bem, ela tem o primeiro ou ela vai ter tipo o sexto, o sétimo. Que não é um absurdo se você pensar que assim, a maior parte do pessoal que tá lá em cima é gente que entende também. Então, não acho que é uma prejudicial tão grande assim. Porque vão ficar todos esses nomes aí, mais o Lopes, basicamente, que não, também não vai ser um problema. Tudo bem, mas o que, que a gente tem de wide receiver pra gente poder cogitar ser um primeiro wide receiver ali? Ser um cara pelo menos... Ela vai ter que apostar loucamente. Ela vai ter que apostar loucamente em alguma coisa. Ela vai ter que pegar o Will Fuller, ela vai ter que apostar, sei lá, o Ed Royal. É isso que eu quero, é isso que eu tô falando. Will Fuller sai antes. É, talvez o Chris Hogan também. Provavelmente sai antes. Ela vai ter que pegar o Victor Cruz. É, vai ter o Victor Cruz e vai ter o Hogan do Patriots. Ou o Royal, talvez o Royal não, né? Ah, o cara que você queria, o Quincy Enunwa. É o terceiro wide receiver do Jets. Ele recebeu bastante fácil ontem. Ele recebeu 7 catches em 8 targets. É, foi bastante mesmo. É, ela assim, eu diria que esse ano pra ela vai ser bem complicado. Os waivers dela vão ter que ser mágicos pra ela conseguir ficar aí. Mas acho que de toda semana essa é a melhor dela, né? Pra ela, de todos os times que ela podia ter pego, o Lopes é o único que ela teria, o Tito talvez. São os dois únicos times que ela teria chance de levar, o resto não chegaria nem perto. Em geral, assim, eu queria falar que eu fiquei muito surpreso com a pontuação alta de todo mundo, cara. Como sempre, contradizendo em muito o Fantasy, né? Porque eu, por exemplo, eu tava estimado pra fazer 82 pontos. É, eu também. Eu também. Ó, a estimativa do Rô, acho que era, sei lá, 80 e poucos. Eu ia estar com 97 já. Pois é. Então, realmente... O Dedé tava na minha frente por 5 pontos. Acho que eu tava de 82 e o Dedé de 87. É uma caixinha de surpresa, né, cara? A vida é uma caixinha de surpresa. E quem tava estimado pra ir mais de 100 no começo, tem grande chance de não ir que a Rê. A Rê tava, acho que, pra ir pra 102. É, eu acho também que é possível que ela não chegue. Tomara que ela não chegue, eu vou torcer muito. É possível que ela não chegue, é possível que ela chegue. Eu acho que ela vai terminar com 90. 90, 90 e 110. 43. Quê? Ela vai passar do 100.43. Ela pode chegar. Eu acho de verdade que ela termina entre 90 e 110, dependendo do que acontecer no jogo. Eu concordo. Se for. Eu concordo. Eu só queria lembrar que eu perdi a aposta pra você, hein, Padoca. Falei que Julio Jones ia fazer acima de 20 pontos. É verdade, olha lá. Ela fez 12, viu? Pô. É, pois é. Eu falei, falei que queria se machucar. Pior que é mesmo. Foi exatamente essa conversa. Eu não sei da minha boca. Eu aprendi com os caras da SPN agora. Ah, entendi. A boca maldita, né? Boca maldita, eu tô nisso aqui. Você faz parte da guilda, né? Boca maldita. Fato, certeza. Boca maldita. Ai, filho. Então acho que é isso aí, galera. Assim, foi muitos jogos. Muita coisa aconteceu. Primeira semana ainda. Eu não sei como é que é o pessoal da nossa liga, mas muitas ligas ninguém vai desesperar. Vai dropar todo mundo, vai pegar uns caras que, tipo, que não vão conseguir manter essa mesma pontuação. Então, prepare que vai ter bons waivers aí agora. Não, a nossa liga até que é bem madura. É, eu acho que vão ter alguns overreactions. Eu acho que principalmente na posição de tight end, porque muita gente tá sofrendo com essa posição. Ninguém pontuou, cara. É, então, eu não sei o que vai acontecer aí. Tem muita opção diferente de tight end que pontuou alguma coisa. Então, eu acho que os overreactions vão acontecer todos nos tight ends. Eu não vejo muito acontecendo em outros. Talvez o pessoal que tem mais espaço no banco drop pegue esses... O Fuller, Chris Hogan, ou então, tipo, sei lá. Porque running back não tem, né? Running back basicamente... Não tem, a gente tá. O pessoal estaria disputando o terceiro running back do Oakland, o fullback do Denver e o terceiro do Saints, basicamente. Então, muita calma nessa hora aí, eu acho. Semana 6 começa a chegar o running back. É, pior que é mesmo, quando o pessoal começa a se machucar e é. Normalmente demora umas 6 semanas, 7 semanas pro pessoal começar a se machucar e a gente tem aí que. Aí você vai ver DJ Ayá. É, pior que é mesmo. Tipo, o cara se machucou, o outro no desespero soltou, tipo, aí vai ver 2 semanas fora só, aí você pega na 7, ele volta na 9 e de repente, tipo, um Lecham McCoy da vida. Eu terminei o terceiro ano com 5 running backs starters, chuchu. Sério, cara? Terceiro ou segundo ano, aliás. No final você vai ver. sempre fica o running back, todos os running backs, ou comigo ou com o Caio. É, pior que é, meu irmão. Um time de running back, sempre. Eu sempre drafto mais wide receiver e aí eu acabo dropando os wide receivers que não funcionam e pego vários running backs no waiver, é o que acaba acontecendo. Eu não uso wide receiver no flex, velho, só uso RB. É, eu também. Ah, tá explicado, tá explicado. Eu uso RB no flex. Ai, ai. Porque, ó, meu flex 1.7, meu RB do banco 9.1. Eu só queria comentar que eu botei o Lockett. Botou o quê? O Tyler Lockett. Usando a cabeça e não o coração. Meu coração era Pierre Garçon. Você não sabe o que Pierre Garçon vai fazer hoje, então não condene o Tyler Lockett ainda. Não tô condenando, eu queria falar assim, foi o que eu falei, ó, o Wallace foi o quê? Foi coração e não foi cabeça. Fez 200 mil pontos. Tá bom. Coração. Eu acho que o seu flex melhor ia ser o Jeremy Hill, cara. Eu não teria colocado nenhum dos dois. Era Jets, eu tenho aquela ideia que Jets tem uma defesa muito forte ainda. Mas é forte, é certeza que o running back faz, cara. O wide receiver não. Mas sabe aquela defesa, tipo, 20 jardas jogo corrido? Eu achei que esse jogo ia ser um jogo Giovanni Bernard, que fez menos ainda. Ah. Mas seria um jogo de Jeremy Hill. Só por isso, cara. E outra coisa, né? Eu fiquei teimando, fiquei olhando. A gente tem que lembrar que Pierre Garçon joga contra o Pittsburgh, velho. Todo wide receiver faz 1 milhão de pontos contra o Pittsburgh Steelers. É, como é que eu respondo isso, né? Como que você responde uma afirmação dessas? Pois é, vamos ver hoje de noite, cara. Hoje de noite o jogo é cedo, hein? O jogo é às 8. É. Infelizmente só chega em casa a partir das 10, né? Só vou pegar o finalzinho só. Nossa foda. Senhora. Eu fico te mandando mensagem falando com todos os touchdowns do Antonio Brown. Daquele nosso pentelho, né? Que não será nenhum. Não será nenhum touchdown, porque ele não vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Só o kicker do Steelers. Só o kicker. É terminar 30 pontos. O kicker vai fazer 10 field goals, o kicker do Steelers. Quanto caiu? Deixa eu ver, quanto caíram da massa fez? Sei lá. É, nem vi também. Eu sei que o Dabele acertou 2 de 50. Foi muito bizarro. É isso aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Xingar alguém? Elogiar alguém? Eu tô bem. Eu vou xingar amanhã o Antonio Brown. Ele não pode fazer, mas... Hoje, cara, assim. Amanhã. Ah, amanhã de novo, entendi. Amanhã de novo, pô. É. Kirk Cousins na cabeça, velho. Olha, apostei Kirk Cousins, cara. Eu recebi ele no auto-pick, velho. Então... Vai, agora vai. Eu postei no Kirk Cousins, eu recebi ele no auto-pick. Ok. A NFL sacaneou muito a gente naquela final, né? Muita sacanagem. Não, fala. Olha lá, tudo bem. Deixa eu comentar, eu tô vendo aqui, as defesas, algumas exceções, mas as defesas fizeram poucos pontos. Foram jogos de muita pontuação todos dessa primeira semana. A minha fez 11, cara. Avante Eagles neles. Avante Eagles neles, cara. A Larissa fez 21. Não, mas é verdade, foram muitos jogos de pontuação alta. As defesas eu acho que realmente não pontuaram tanto, não. O pessoal fala que normalmente, no começo do ano, as defesas sobressaem sobre os ataques, né? Tipo, porque elas estão, né, fechadinhas, não tem o pessoal que ainda machucou e tal, mas sim, tirando por ontem, acho que foi só o Vikings, né, que pontuou pra cacete na defesa. Foi. Mas o Vikings tá investindo na defesa porque eles já falaram que eles querem que a defesa carregue o time. Eles não botam fé no ataque. Aí você vê, o pessoal então, foi lá, draftou. Draftou Broncos, draftou Texans, draftou, sabe, draftou tudo antes, o Seahawks. E aí não tá nem no top 5 essas defesas. Então é pra isso que eu falo, cara, não draft defesas, cara. Não draft defesa. E eu fiz a minha estratégia do ano passado, me ferrei. Mesmo sabendo que Jacksonville e Jaguars estavam fortes, falei assim, vou pegar contra o Jaguars, porque eu fiz isso ano passado e deu muito certo. Eu peguei contra o Browns. Então, esse ano é o Browns, eu já tô com o Ravens, com a defesa do Ravens no meu... Do Ravens? É, o próximo jogo é Browns Ravens. Mas você pontuou mais que eu, Padoca. Puta que pariu. Eu não gosto do Caio, velho. Eu sempre começo ganhando na primeira semana. Você vai pontuar hoje, mais que eu, Padoca. Seu kicker vai fazer 10 field goals, você vai ser o melhor kicker da história. 10 não, field goals. Na verdade, goals. O Caio não vai fazer nenhum e meu kicker vai fazer 8 fumbles. 8 fumbles? Eu não sei como seu que é kicker, seu kicker vai fazer 8 fumbles. Ok. Muito bom. Então é isso aí, galera. Deixa eu ir embora que eu tenho que trabalhar. Tá ligado? Tá bom. Tá bom. Ok. Por hoje é só. Eu vou, como, né, me despedindo, eu sou o Caio, com o ilustre Paduim Malva, o dono do melhor time da história, o Foi Chuchu, uma bola de ataque. o grande Chuchu Azevedo, né, dono do Isso pior aí, time da acho. história. Pior time da história. Pois é. E é isso aí. Então, foi a segunda-feira, a gente volta na sexta de novo? Podemos, Acho que sim, né? sexta-feira. Quiser Sexta-feira, falar. então, é a gente de manhã de novo fazendo o back. É isso aí. Beijinho pra todo mundo. Um beijo para todo mundo. Adeus, E aí? então. Adeus, então. Adeus. Adeus. Cadavérico.